ser tudo, inclusive nada. Se a veste não, a lagarta rasteja até o dia que cria asas. Se a veste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se a veste não, uma hora ela para na porta da sua casa. Se a veste não, toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue o seu compasso. Inexoravelmente chega lá. Se a veste não, observe quem vai subindo a ladeira. Seja princesa ou seja lavadeira, pra ir mais alto vai ter que suar. Nada forró da Chica. E eu quero mandar um grande abraço a meus amigos do Errit, esse site maravilhoso. Você vai baixar esse CD lindo da Chica Banda, seu moço. Quanta saudade invade o coração da gente. Pega, veio de correr o grande amor. Não tem conversa nem cachaça aqui de jeito nenhum. Amigo do peito que segura o chororô. Quando a saudade vale o coração da gente. Pega, veio de correr o grande amor. Não tem conversa nem cachaça aqui de jeito nenhum. Amigo do peito que segura o chororô. E segura o chororô. E segura o chororô. Saudade já tem nome de mulher, só pra fazer do homem o que bem quer. Saudade já tem nome de mulher, só pra fazer do homem o que bem quer. Cabra pode ser valente e chorar, ter meu mundo de dinheiro e chorar. Se forte que não é sertanejo e chorar, só na lembrança de um beijo e chora. E o cabra pode ser valente e chorar, ter meu mundo de dinheiro e chorar. Se forte que não é sertanejo e chorar, só na lembrança de um beijo e chorar. Ai, ai, ai. Ei, ai, ai, ai. Mas quando a saudade vale o coração da gente, pega veio de correr o grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito nenhum. Amigo do peito que segura o chororô. Quando a saudade vale o coração da gente, pega veio de correr o grande amor. Não tem conversa nem cachaça que dê jeito nenhum. Amigo do peito que segura o chororô. Mas que segura o chororô, oh, oh, que segura o chororô. Saudade já tem nome de mulher, só pra fazer o homem o que bem quer. Saudade já tem nome de mulher, só pra fazer o homem o que bem quer. E o cabra pode ser valente e chorar, ter meu mundo de dinheiro e chorar. Ser forte que nem sertanejo e chorar, só na lembrança de um beijo e chorar. E o cabra pode ser valente e chorar, ter meu mundo de dinheiro e chorar. Ser forte que nem sertanejo e chorar, só na lembrança de um beijo e chorar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. São João Bom, forró, vai, forró da Chica. Ô, forró de bondade. Ei! você. Passito a passito, bem devagarinho, eu vou te pegando de pouquinho em pouquinho. Quando você me beija com essa beleza, sei que é malícia com delicadeza. Passito a passito, é bem devagarinho, eu vou te pegando de pouquinho em pouquinho. Você é moldura, um quebra-cabeça, e pra te montar só eu que tenho a peça. Valério CD, para Pedrinho CD, Black CD. Tá todo mundo com a gente, vagabundo. Mil altos e Nordeste geradores. Já faz um tempo que eu tô te olhando. Eu vou ter que dançar com você. Diz. O seu olhar já tava me chamando. Eu chego até sem você perceber. Você é a força do imã e eu sou metal. Você dançando era meu emocional. E só de pensar nisso quase explode o peito. Já tô ficando encantado mais do que o normal. Confunde o meu sentido, tô passando mal. Se não for devagar não vai ter outro jeito. Vai! Devagar, eu quero respirar no teu pescoço devagar. Falar no seu ouvido, te fazer arrepiar. Quando fica sozinha vai lembrar de mim. Eu quero o balanço do cabelo, quero ser seu ritmo. Lugares favoritos. Passito a passito, é bem devagarinho. Eu vou te pegando de pouquinho em pouquinho. Quando você me beija com essa beleza, sei que é malícia com delicadeza. Passito a passito, é bem devagarinho. Eu vou te pegando de pouquinho em pouquinho. Você é moldura, um quebra-cabeça, e pra te montar só eu tenho a peça. Simbora, bora play. Os bobeiros Augusto está vivo, Ramacom. Devagar, eu quero respirar no teu pescoço devagar. Falar no teu ouvido, te fazer arrepiar. Quando fica sozinha vai lembrar de mim. Fude. Quero o balanço do cabelo, quero ser seu ritmo. Mostra pra minha boca os seus lugares favoritos. Passito a passito, é bem devagarinho. Eu vou te pegando de pouquinho em pouquinho. Quando você me beija com essa beleza, sei que é malícia com delicadeza. Passito a passito, é bem devagarinho. Eu vou te pegando de pouquinho em pouquinho. Você é moldura, um quebra-cabeça, e pra te montar só eu que tenho uma peça. Passito a passito, é bem devagarinho. Eu vou te pegando de pouquinho em pouquinho. Quando você me beija com essa beleza, sei que é malícia com delicadeza. Bem devagarinho, eu vou te pegando de pouquinho em pouquinho. Você é moldura, um quebra-cabeça, e pra te montar só eu tenho uma peça. Ai, vagabundo. Somosca.com. Doutor Marco Albuquerque. Essa toca nos paredões das primas, para o mundo combate e para meu play áudio. Vagabundo! Lourinha linda, lourinha bela, se não fosse parente, eu me ajeitava. Ô, lourinha, vem! Lourinha linda, lourinha bela, se não fosse parente, eu me ajeitava mais ela. Ela tem o bumbum de Carla Pérez, tem o rostinho de Adriane Galisteu, tem os olhos iguais os olhos da Xuxa, e tudo que é bonito Deus te deu. Ela tem a boquinha da Angélica, eu nunca vi um rosto lindo igual dela. Eu não consigo tirar ela da minha mente. Mas se não fosse parente, eu me ajeitava mais ela. Vai, lourinha, lourinha bela. Se não botasse, eu pego essa lourinha, vem. Lourinha linda, lourinha bela. Se não, ó que caso complicado, vem. Mas ela é filha do meu sogro e minha sogra, é a irmãzinha mais nova do meu cunhado. Ela é prima da minha esposa, e o meu sobrinho tá por ela apaixonado. Quando ela vai lá em casa eu fico louco, mas se eu disfarço eu não dou bandeira a ninguém. Ela é filha do meu sogro e minha sogra, é irmã da minha esposa, é minha cunhada também. Vai, lourinha, lourinha bela. Se não fosse parente, eu me ajeitava mais ela. Lourinha linda, ô meu povo. Se não fosse parente, eu me ajeitava mais ela. Lourinha linda, lourinha bela, se não fosse parente, eu me ajeitava mais ela. Lourinha linda, lourinha bela, se não fosse parente, eu me ajeitava mais ela. É o arraia da chicana, então vai não. Vale sanfoneiro. Aproveita, gente, que o pacote é quente, é forró pra toda essa gente se espalhar. Eita coisa, oh, eita pessoa, hoje aqui a paia boa, vamos, gente, aproveitar. Eita coisa boa, eita pessoa, hoje aqui a paia boa, vamos, gente, aproveitar. O respulengo que se fole não é mole, todo mundo aqui se fole com o que o respulenga. O sanfoneiro que não sopa respulengo quando sai do lengo. Improviso, vamos embora, vai! Vamos gastar chinelo, moleque. Pega o licor e vamos embora. Aproveita, gente, que o pacote é quente, é forró pra toda essa gente se espalhar. Eita coisa boa, eita pessoa, puxa aqui a paia boa, vamos, gente, aproveitar. Eita coisa boa, tá bom demais, puxa aqui a paia boa, vamos, gente, aproveitar. No resfolengo que se fole não é mole, todo mundo aqui se fole com o teu resfolengar. O sanfoneiro que não só faz resfolengo, quando sai do lengo, lengo, bota pra improvisar, vai! Cheque, cheque, cheque, cheque, cheque, chicana! Bota o milho na fogueira, vamos embora! Eita, meu povo! Esse é o arraia da chicana! Aproveita, gente! Uhul! Chicana! Olha o sucesso, sapatão! Abraço, meu irmão! Valério Cidês. Visualizei, mas não vou responder. Da minha boca não vai ouvir nada. Até que eu tinha coisas pra falar, mas vou tomar vergonha nessa cara. Você não vale a consideração, nenhuma lágrima minha vai ver. Vai ser difícil ter o meu perdão, meu coração não pertence a você. Da minha vida você não merece saber. Mas se o seu telefone tocar lá pras 3 ou 4 da manhã, eu não voltei. Seu telefone tocar lá pras 3 ou 4 da manhã, eu não voltei atrás. Eu já bebi demais. Faça o que sempre fez, não me atenda nenhuma vez. Olha lá, família! Saulo Cabeção, Marcelo e Roberto, 4 mãos com a gente. Bora, Caieiro, meu amigo. Galera de Pedreiras, Ariel, seu irmão. Terezinha com a gente. Bernardo, deixou. Estamos chegando em Natal. Visualizei, mas não vou responder. Da minha boca não vai ouvir nada. Até que eu tinha coisas pra falar, mas vou tomar vergonha dessa cara. Você não vale a consideração, caninana. Nenhuma lágrima minha vai ver. Vai ser difícil ter o meu perdão, meu coração não pertence a você. Pra quem manda o coronel, essa vai. Da minha vida você não merece saber. Mas se o seu telefone tocar lá pras 3 ou 4 da manhã, eu não voltei atrás. Eu já bebi demais. Faça o que sempre fez, não me atenda nenhuma vez. Mas se o seu telefone tocar lá pras 3 ou 4 da manhã, eu não voltei atrás. Eu já bebi demais. Faça o que sempre fez, não me atenda nenhuma vez. Vai, bora, Leleca. Olha pra minha Paraíba, olha a crota. Olha meu play, Carlos Mobel. Armando Carreira, meu patrão. Avisa a Sandra, manda o Jean. seu telefone tocar. Vou morar no bar, beber pra curar a toda a saudade que dá. Volta e vem me cuidar. Isso é Italo Reno, doutor Pedro Henrique Galvão, forma nova do meu coração. Todo mundo diz que os olhos não veem, tá tranquilo, tá de boa, e o coração não sente. Então me diz por que, que eu tô aqui no bar, bebendo, chorando, ciúme matando, tô me acabando, pensando na gente. Se ainda ontem a gente fez amor, se tava tudo bem, você me deixou, de pés e mãos atadas, porque foi embora. Me diz o que é que eu vou fazer agora. Vou morar no bar, beber pra curar a toda a saudade que dá. Volta e vem me cuidar, que eu tô sofrendo, morrendo, querendo, não tá me escutando. Tô te chamando, gritando seu nome ainda à toa, que volta logo pra mim. Vou morar no bar, beber pra curar a toda a saudade que dá. Volta e vem me cuidar. E eu tô sofrendo, morrendo, querendo, não tá me escutando. Tô te chamando, gritando seu nome ainda à toa, que volta logo pra mim. Volta logo pra mim. Todo mundo diz que os olhos não veem, tá tranquilo, tá de boa, e o coração não sente. Então me diz por que, que eu tô aqui no bar, bebendo, chorando, ciúme matando, tô me acabando, pensando na gente. Se ainda ontem a gente fez amor, se tava tudo bem, você me deixou, de pés e mãos atadas, porque foi embora. Me diz o que é que eu vou fazer agora. Vou morar no bar, beber pra curar a toda a saudade que dá. Volta e vem me cuidar. E eu tô sofrendo, morrendo, querendo, não tá me escutando. Tô te chamando, gritando seu nome ainda à toa, aqui, volta logo pra mim. Vou morar no pra curar a toda a saudade que dá. Volta e vem me cuidar, que eu tô sofrendo, morrendo, querendo, não tá me escutando. Tô te chamando, gritando seu nome ainda à toa, que volta logo pra mim. Volta logo pra Gino, com a Aligraf, a melhor gráfica do Brasil. Isso aí, Italo Reno. Arrasta o pé pra cá, seu menino. Eita, que o São João 2017 vai ser diferente. Vai ser com a gente. Bora que a Cícero Romão ao vivo. É, Cícero Romão. Também tem Mário Autopeças. Também tem um pouco filho, Master Clique, meu amigo Luiz Júnior. E que eu era um balão dourado, debruçado num canto estrelado do céu. Eu vi um povo cantando embalado, feito na ginga de um carrossel. O sonho via a sinfonia da bumba, batendo uma forte, parecendo o coração. O tingue-lindo, criando a poeira, que sai do chão, mais um rico pra embrebetar o coração. Foi nesse passo ao som do arrasta-pé, até o amanhecer, seja lá o que Deus quiser. Voei, voei, pra o meu amor encontrar. E quando beijei seu rosto, a lua veio nos admirar. casa que era São João. E mais lá dentro a moça junta chamando a fogueira. Talvez os sonhos vão rolar. O negócio vou danado. Essa galera massa aqui presente. Agora que esse cara arrumou ao vivo. Puxa, pode neném. E ajuda o navio. Corre pro Pajeú. O Pajeú vai despejar no São Francisco. O Rio São Francisco vai bater em Boqueirão. Laiá, laiá, laiá, laiá, laiá. O Rio São Francisco vai bater no meio do mar. Se eu fosse um peixe, ao contrário do rio, nadava contra as águas e nesse desafio caía lá no mar pro riacho do navio. Laiá, laiá, laiá, laiá, laiá. Olha que eu ia direitinho pro riacho do navio. Rever o meu ranchinho, fazer minha caçada, ver a pega de boi, andar na vaquejada, dormir ao fundo do chucar e acordar na passarada. Laiá, laiá, laiá, laiá, laiá. Sem raio, sem o que é da terra civilizada. Meu amor, tu vá-se embora. Eu fico mais um bocadinho. Se você for seu rumão, chora. Vamos dançar mais um tiquinho. Pois quando eu entro numa farra, eu não quero sair mais não. Eu vou até quebrar a barra e pegar o sol com a mão. O candeeiro se apagou, o sanfoneiro cochilou e a sanfona não parou. E o forró continuou. O candeeiro se apagou, o sanfoneiro cochilou e a sanfona não parou. E o forró continuou. Eita, racha o pé pra cá, seu menino. Seu João 2017 vai ser diferente. Vai ser com a gente. Puxa o fôlego, neném. Agora que é Cícero Romão, viu? É Cícero Romão. J.R. Aprende. Sintetizadora campinense. Meu amigo Frei Mário Alto Oferta. Meu amigo João Bosco Filho. Mas é frente. Bora dançar forró, galera. Bora que é São João. Link em todos os eventos. Chuveiro ao som. César Publicitário, Silas Silva da Paraíba, arraste o pé pra cá, seu menino. Você vacilou, você vacilou, você vacilou, você vacilou. Não viu, não quis, não dançou aquela música alegre, olho com olho na praça, na beira da praia. Boca com boca se fala no dia da feira. Ia. Agora a sanfona começa a tocar. O céu, as estrelas são muitas, eu vejo. Enquanto a espiga de milho não assa, vem brincar de balão. Brincar de balão, brincar de balão, beijo, beijo, brincar de balão, brincar de balão, brincar de balão, beijo, beijo, brincar de balão, brincar de balão, brincar de balão, beijo, beijo. Mas você vacilou. Mas você vacilou. Puxa o fôlego, né? Arrasta o pé pra cá, seu menino. Cícero Romão, viu? É, Cícero Romão. Vai lá do César Publicitário. Foi meu amigo menininho da sua equipadora. Eita, que o São João 2017 vai ser diferente. Vai ser com a gente. Eu quero é ver, pega, pega. No salão é forró. A noite inteira é noite de São João. Eu quero é ver, pega, pega. No salão é forró. A noite inteira é noite de São João. Eu quero é ver, pega, pega, no salão é forró. A noite inteira é noite de São João. Eu quero é ver, pega, pega, no salão é forró. A noite inteira é noite de São João. Eu hoje quero ser pé de moleque. Vou atrás de você pra ver qual é. Pega na tua mão numa ciranda pra ver como é que anda o amor dessa mulher. Eu hoje quero ser pé de moleque. Vou atrás de você pra ver qual é. Pega na tua mão numa

despediu de mim, nem se despediu de mim. Já chegou contando as horas, bebeu água e foi embora, nem se despediu de mim. Nem se despediu de mim, nem se despediu de mim. Já chegou contando as horas, bebeu água e foi embora, nem se despediu de mim. Já chegou contando as horas, bebeu água e foi embora, nem se despediu de mim. Ah, sossega coração, esse amor renascerá. Nasce um dia, mas vem outro. Daí então, quando ele voltar, quebra o pote e a patinha, bota o coco, a camarinha, que ela vai se declarar. Eita, negócio modelado! Quer Cícero Romão ao vivo? É Cícero Romão! Eita, arrasta o pé pra cá, seu menino! Bora que é Cícero Romão ao vivo no São João 2017! Bora Campina Grande! Bora Canaru! Já é madrugada, até agora nada, meu bem, não aparece. Aqui tudo mudou, cadê meu amor? Ai, se eu pudesse, eu vivia gritando pelas ruas, chorando. E cadê São João? Pra que tanta fogueira, se pra mim a noite inteira vai ser de solidão? É noite de São João, vai amanhecer o dia. É madrugada e não vem que canta, eu queria. É noite de São João, vai amanhecer o dia. É madrugada e não vem que canta, eu queria. Eita, arrasta o pé pra cá, menino. Meu amigo Luiz de Junho. Bora, poeta Gira Silva da Paraíba. Bora na Tichada Publicitária. A fogueira tá queimando em homenagem São João, e o forró já começou. Dança, gente, racha pé nesse salão. Em homenagem a São João, e o forró já começou. Dança, gente, racha pé nesse salão. Dança, Zabé com Mané, e eu com a iata da cachaça, Mané. Eu quero tomar. Traz a cachaça, Mané. Eu quero ver palha voar. Traz a cachaça, Mané. Eu quero é ver palha voar. Traz a cachaça, Mané. Eu quero ver palha voar. Traz a cachaça, Mané. Eu quero ver palha voar. Eita, racha o pé pra cá, menino. João 2017 vai ser diferente, vai ser com a gente. É de dar água na boca quando eu olho pra você. É de dar água na boca quando eu olho pra você. O meu coração, coitado, fica logo acelerado, fica doido de prazer. O meu coração, coitado, fica logo acelerado, fica doido de prazer. É de dar água na boca, mas quando eu olho pra você. É de dar água na boca, quando eu olho pra você. O meu coração, coitado, fica logo acelerado, fica doido de prazer. O meu coração, coitado, fica logo acelerado, fica doido de prazer. Tem dó de mim, não faz assim, que dó demais. Você comigo é muito bom. O teu amor é sempre mel. Sou uma estrela precisando do teu céu. Vem pros meus braços ser feliz. Vem pro meu colo chamegar. Me dá um beijo, eu desejo é te amar. É te dar água na boca quando eu olho pra você. É te dar água na O meu coração, coitado, fica logo acelerado, fica doido de prazer. O meu coração, coitado, fica logo acelerado, fica doido de prazer. Eita, rachou pra cá, seu menino! São João 2017 vai ser diferente. Vai ser com a gente. Suamusica.com.br. Hoje é um dia que vai mudar a minha vida. Tô no altar e já vai começar. Violino tocando, a noiva do lar, coração acelerado, aliança chegou, igreja lotada. O padre perguntou: tem alguém contra essa união aqui presente? Fale agora o cálice pra sempre. Eu olhei pra trás, meus amigos choraram, meus amores antigos com pena me olhando. Ainda bem que ainda me ama com o celular tocando. Sonhei que tava me casando e acordei no desespero. Vida de casa é boa, só perde pra te solter. Safadão, vida boa. Saí aqui, tava me casando e acordei de desespero. Vida de casa é boa, só perde pra te solteiro. Jonas Lira, Thiago Rico, Barraca. Saí aqui, tava. Olha o Sobral do Macapá. Serrinha Bahia, Porra da Chico.